de canhão. A bura na escura, vai atrás do trabalhador. Se pá na captura, não pede documento. Pede família, tirou as pilhas, engatilha, eu só lamento. Descendo na banguela, pego de menor, não tem dó e atropela. Os moleque aqui não gele, quando tromba com uma tropa, vira quina e amarela. É gambé pra todo lado, principalmente se for maloqueiro. Tocando o terror no feriado, aqui campo minado. Estrapeira, as trincheiras, esperando os folgados. Estratégia de guerrilha, os moleque bota a pilha. Vou bater o fone pra aquela doninha que vai vir cheirosinha pra fazer a casinha. Se pá, que se pá tá de ciclone. Deixou o gambé pelado, se pá, só de algema. Ih, ó só que cena, bicho, ó só que cena. Bandido povo, aquele que mata mais. Polícia nas ruas, sangue nos jornais. Se bandido povo, aquele que mata mais. Polícia nas ruas, sangue nos jornais. Se bandido povo, aquele que mata mais. Polícia nas ruas, sangue nos jornais. Se bandido povo, aquele que mata mais. Polícia nas ruas, sangue nos jornais. Só uso pano largo nos prevos, seu esparrado é foda. Tomo em quadro toda hora. A gambé em quadra de pistola. Gambé todo dia, minha mola. Seja da casa para o trampo ou do trampo pra escola. Gambé bicudo e saio fora. A rua é o de marginal. Ganha medalha quem matar. Véi, mais policial, carniceiro, civil e também os federal. Se for depois das 3 da madruga, pode sair na fuga. Se não, cadê o sepultura? Tortura os cana sacana. A paisana na viatura. Pode sacudir. Tô nem aí, que nada vai encontrar. Só o troco, muito pouco. E pra morte eu chapar. Se bandido povo, aquele que mata mais. Polícia nas ruas, sangue nos jornais. Se bandido povo, aquele que mata mais. Polícia nas ruas, sangue nos jornais. Se bandido povo, aquele que mata mais. Polícia nas ruas, sangue nos jornais. Se bandido povo, aquele que mata mais. Sangue nos jornais. Se bandido for bandido. Se bandido for bandido. Bandido.